Agitado e o barco se enchendo de água e preocupados se lamentavam dizendo: ó mestre, estamos perecendo. Ó mestre, estamos perecendo. Ele se levantou e logo ordenou que os ventos então se acalmassem. Ele se levantou e logo ordenou que as águas não mais se agitassem. Quem é este que até o vento conhece a voz? Quem é este que até o mar agitado obedece? Quem é este? Seu nome é Jesus. Acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Eu quero navegar seguro ao lado teu, Senhor. Acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Eu creio que a bonança vai chegar sobre minha vida. Se acalmassem. Ele se levantou e logo ordenou que as águas não mais se agitassem. Quem é este que até o vento conhece a voz? Quem é que até o mar agitado obedece? Quem é este? Seu nome é Jesus. Acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Eu quero navegar seguro ao lado teu, Senhor. Acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Eu creio que a bonança vai chegar